Zóio de Lula. Saber exaltar as coisas bonitas e boas da vida. Tiro a roupa, entrei no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta essa mulher, meu irmão, te dava até um doce. Sem roupa ela é demais, também por isso eu creio em Deus. Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol. Eu tenho toda a tarde, eu tenho a vida inteira. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não. Então, deixe de ver. Deixe de ver. Meu Deus me deu motivo, pois eu pago tanto mico. Ela me ignora, na esperança eu ainda fico. Eu tô fritando aqui, eu vou entregar, não aguento mais. Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais. Pois o dia passa, horas se estendem. As pessoas ao redor nunca me entendem. O dia passa, horas se estendem. As pessoas ao redor nunca me entendem. Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar. Me deixe viver, deixe ficar. Deixe viver, deixe ficar. Me deixe viver, deixe ficar. O dia passa, hora se estende. Tirou a roupa, entrou no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta essa mulher, meu irmão, te dava até um doce. Sem roupa ela é demais, também por isso eu creio em Deus. Meu bom, meu Deus, meu bom, me traz. Ainda bem que eu trouxe até meu. Tenho toda tarde, eu tenho a vida inteira. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Já se foi aquele tempo, sangue bom. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou daquela área, não. Então, deixe viver e deixe estar como está. E deixe viver. Deixe viver, deixe ficar. E deixe viver, deixe ficar. Saca só. As flores são bonitas em qualquer lugar do mundo. Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo.